nada viemos. Navegantes siderais, nas barcas do sol, viemos. No violino, Iva Giraca. invento um sentido pro meu chimarrão. Obrigado. Saem como sonhos das gargantas imortais, dos vinhedos ao vento, das luzes outonais. Lentos são os gestos que pairam quando pássaros possessos lavram nuvens, sementes e pólen. E pólen. Lentos são os passos do tempo, enquanto lembro laços, abraços feitos quais traços de luzes límpidas no espaço. Peço que os gestos, as vozes e os passos levem sempre para teus braços um pouco da ternura que faço ao sentir nas rodas do universo um laço maduro de teus cabelos em cacho, de teus cabelos em cacho. Que saem como sonhos das gargantas imortais, dos vinhedos ao vento, das luzes outonais. Thank you. sol. Atravessam os olhos da noite. Meus olhos repletos de sol, despertos, festejam a noite. Olhos da noite, meus olhos repletos de sol, despertos, festejam a noite. Se teus olhos veem meu olhar. Thank you. Obrigado. Gerson Verlan. Rodrigo Bernardon. Aqui para o mate da tarde, hora que os fantasmas e grilos na noite encantada, Borges, Ramil e milongas se fundem no frio. Coisas que temos e fazem de nós o que somos. Obrigado. Thank you. Obrigado. Vamos apresentar a banda um a um aqui. Todo mundo mais ou menos conhecido, né? Contrabaixo, Chico Gonçalves. Violino, a moça da banda, Iva Giraca. Teclados, gaita de oito baixos, Sávio Verlang. Bateria, percussão, Rodrigo Bernardon. Flauta, guitarra, voz, Edgar Schleifer. O que a gente não pode esquecer é de apresentar o Gerson. Gerson Verlang, guitarra, oi, vocal. Instigado pelo vento frio, eu olho o pampa. A neblina que permeia todo senso, todo pensamento. Fustigado pelo vento frio, eu sinto o inverno. A neblina que permeia todo senso, todo sentimento. O vento desmazela os cabelos dos plátanos, nos dos pinheiros. Eu penso na pele morena de teu aconchego. A distância dos trópicos em que vivemos, quebrando a geada do sul, sentindo o frio do sul. Pensamento atravessa o planeta, paira nas sombras de Paris. Meu pensamento atravessa o país, vai de Roraima ao Chuí. Vê cidades loucas no Tibete e feiras livres em Pequim. Embale a dança de teus olhos, tem luz em Nova Delhi. Uma menina sonha, em Miami penso em ti. Mas minha bússola fica lá no sul, minha bússola no frio do sul. A distância dos trópicos em que vivemos, quebrando a geada do sul, sentindo o frio do sul. O fogo do inverno e a fumaça que se solta dos fogões, a geada que degela nas colinas e me leva num voo por vastidões. Até uma próxima vez.